casulo a sofrer y sofría sin perceber que había una fuerza extra que me hacía lutar sin parar y yo via un mundo debaixo, me sentía un menor dos menores, impossível para mim era crer que um dia eu pudesse voar. Eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sou de cima, não sou de baixo. Desde que Cristo me libertou, chegar em Jerusalém.